师傅。 zero, uma zero, uma zero. Ajuda para 958, bom dia, contato radar 5001, leite do Oeste de Salvador. Voo direto 4, eu passo para a descida. Ajuda para 958, descida para o nível 050.

Pode ser. Nessa torre autorizada direto do esquema, aguarda o contato do meio de Roma 2-0. Passaram de 229, está posicionado como torre 1-1-8 do sinal 9-5. Agora 64-9, está posicionado velocidade para 2-0-0 mais. Deixa para 2 metais, 1-1-0-0, obrigado por uma violência que seja passibilizada. Sou Salvador, passageiro 2229, sinal da 1-0. Passageiro 2229, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 0-0. Afirma 5.5 mil, o ATR, o gol número 4. Alfa 2, pode ser só. Eu acho que o 7, autorizado a alinhar e manter. 324, chemin comme de l'île des soins. Center 3 from the center of 832, 1 of those may have been my yard, I think 1 of those may have been my